Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova, o programa da responsabilidade do Clube da Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Aqui está mais uma vez, que tem o nome A Escola e o Meio. O grupo responsável pelo programa já está reunido. São os alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade e Catarina Peixoto. Rádio Boa Nova. Como os senhores ouvintes perceberam no programa anterior, devido ao facto do programa estar demasiado longo, temos hoje a segunda parte. Portanto, vamos ouvir algumas rubricas que não foi possível serem passadas no programa anterior. Boa Nova FM. Oliveira do Hospital. Três faixas nunca antes editadas com o falecido cantor Freddie Mercury são o maior destaque de Queen Forever, o novo disco do icónico grupo britânico que chega às lojas a 10 de novembro. Entre as novidades do disco encontra-se There Must Be More Life Than This, composição originalmente lançada em 1985, no primeiro álbum a solo de Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. A faixa surge agora numa versão inédita gravada com Michael Jackson, resgatada das sessões da gravação de The Works, álbum de 1984 dos Queen. Queen Forever junta êxitos a canções menos conhecidas da banda que recebem aqui novas versões. São coisas que juntámos ao longo dos anos e que são mais representativas do nosso crescimento enquanto banda. Não são só os nossos grandes clássicos, diz o guitarrista Brian May sobre a novidade dos britânicos. Queen Forever estará disponível numa edição normal com 20 faixas e numa edição deluxe de 2 CDs, que trará 36 canções. O registro pretende celebrar o extraordinário legado de uma das mais influentes bandas de rock do mundo. Billy Morbid, prestigiado produtor que já trabalhou, por exemplo, com Madonna e Robbie Williams, produziu a nova versão de There Must Be More Life Than This, gravada originalmente no começo da década de 1980 com Michael Jackson e nunca antes escutada. Crying faces, there must be more to life than this. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People die. Be more alive. Passemos agora a uma personalidade da nossa terra. Não é assim, Carolina? É verdade. Eu hoje vou falar em António Tinoco. Então, António Tinoco é filho de Madeleine Lepierre. Nasceu no dia 21 de julho de 1913. Terá sido o primeiro da família cuja atividade foi além da pacatez da sua aldeia. Fez o liceu em Espanha, num colégio jesuíta em La Guardia. Tirou o curso de Direito em Coimbra e Lisboa. Durante a sua juventude, integrou o jornal semanal Ação. Na sua estadia em Lisboa, fez parte do grupo estudantil que lançou o Diário Académico, A Revolução. Mais tarde, dirigiu a página Operário, que pouco tempo demorou a ganhar maior independência no suplemento A Revolução Nacional dos Trabalhadores. A 22 de julho de 1933, a primeira página do suplemento A Revolução era a expressão Nacional Sindicalismo. António Tinoco teve o papel de mensageiro de um movimento que crescia em paralelo com o Estado Novo e que representava a versão portuguesa do fascismo. Iniciou-se então, na primeira metade dos anos 30, uma forte atividade conspirativa cujas ferramentas eram a propaganda de ideias através do semanário Fradique, do qual foi chefe. Foi deportado para os Açores, consequência das conspirações que se seguiram numa tentativa revolucionária nacional e sindicalista. Regressou na primavera seguinte, a altura em que rompeu por completo com a linha radicalista do Rolão Preto. Aproximar essa altura a que o seu nome ficara sempre ligado à fundação, em 1942, de um dos títulos mais emblemáticos do século XX, o Diário Popular, que manteria uma tendência para o Estado Novo e onde António Tinoco se manteve diretor até 26 de abril de 1946. A sua saída do Diário Popular correspondeu a uma nova etapa da sua vida menos empenhada em entrega à política. Faleceu em junho de 1965, no dia 25, na sua casa em Nogueira do Cravo, onde está sepultado. Muito bem. Se calhar desconhecido por muita gente, que foi uma figura de relevo nacional e que é aqui do nosso concelho. Muito bem, passemos à rubrica seguinte. Temos a política e os senhores ouvintes vão ficar surpreendidos com a proposta que o nosso Francisco Carvalho lhes traz. É polémico, asseguro-vos já que é polémico, advirto aqui as meninas e meninos em estúdio que vou-vos perguntar a opinião sobre a proposta que ele faz. O Francisco traz uma proposta de uma nova organização de uma democracia. Em vez de funcionar nos modos em que funciona, que tanta gente critica, ele tem uma proposta diferente. Estão a ver aqui o político que aqui está, hein? Se este rapaz chega ao poder, vai revolucionar isto. Vão ver, e reparem que esta é uma posição que pode ser contestada, obviamente. Vamos ver que aspectos positivos ou negativos que ela terá. A democracia, até agora, tem sido a maneira mais justa e respeitadora do cidadão e dos seus direitos, de gerir um país e aplicar a política, e continuar a sê-lo. Mas, na minha opinião, o cidadão não intervém o suficiente na política. Limita-se a escolher os seus governadores e, a partir desse momento, tem uma autêntica oligarquia a governar. E isto está errado. Tem de haver mudanças. Esta versão da democracia era boa para os séculos anteriores, em que apenas uma minoria sabia ler e a outra ainda mais pequena, a minoria é instruída. Esta democracia está desatualizada para o cidadão instruído e inteligente do século XXI. O que eu proponho pode parecer radical e demasiado extremista, mas se aplicado corretamente e usado de uma maneira inteligente, poderemos começar a viver num país mais justo e sem tantas ganâncias e corrupção, como por exemplo aquelas de que o atual regime português é acusado. E podemos criar uma sociedade mais justa e menos revoltada do que aquela em que vivemos hoje em dia. O meu regime ideal tem a sua base na democracia ateniense, a primeira forma de democracia que existiu. A democracia ateniense era extremamente elitista e apenas um grupo restrito de indivíduos podia intervir na política. Esses eram os cidadãos. Mas nessa altura, em Atenas, os cidadãos eram apenas cerca de 10% da população. Mas hoje em dia, todos nós somos cidadãos e futuros cidadãos. Muitos de vocês já devem estar a pensar: mas como é que ele pensa pôr quase 10 milhões de pessoas a intervir diretamente na política? Bem, a resposta é simples: não ponho. Como eu disse antes, a democracia ateniense era de natureza elitista. Apenas os cidadãos, pois recebiam a educação necessária para intervir na política, é que nela intervinham. As outras pessoas da cidade apenas tinham de obedecer. Hoje em dia, acontece exatamente o mesmo, mas com menos percentagem de pessoas a governar. Mas este regime não será apenas 10% da população a governar, a não ser que as pessoas estejam, de repente, desprovidas de inteligência e força de vontade. Nesse caso, mais vale a monarquia. Para este regime funcionar, terão de ser impostas algumas medidas ditatorialmente. Primeira medida, uma reforma do ensino obrigatório. quando o aluno chegar ao 9º ano, se a sua média final de português, matemática, inglês, físico-química e ciências da natureza for inferior a 70%, está-lhe vedado o acesso ao curso de científicos. Se a sua média final é português, inglês, espanhol ou francês, depende daquela que o aluno estiver a frequentar, história e geografia for inferior a 70%, o aluno não tem acesso ao curso de humanidades. E por fim, se a média do aluno a português, matemática, inglês e espanhol ou francês, depende daquela que o aluno estiver a frequentar, e educação visual e educação tecnológica for inferior a 70%, está vedado ao aluno o acesso ao curso de artes. Se as notas do aluno forem positivas, mas não cumprirem estes parâmetros, este passará de ano, mas terá de escolher um curso profissional. E se chumbar? E se chumbar o ano consoante os parâmetros atuais, terá de obviamente repetir o ano. Os alunos só terão uma hipótese de entrar no ensino secundário. Se a falharem, terão de escolher um curso profissional. Segunda medida. Como este regime só vai ter todos os cidadãos assim educados com esta forma do ensino daqui a muito tempo, continuará a existir imensa gente incapaz de propriamente e responsavelmente cumprir os requisitos deste regime. Por isso, durante 50 anos, apenas as pessoas que tiverem média 14 ou superior no 12º ano é que têm todos os direitos políticos deste regime. Para caso terem entendido mal, todos continuarão a ser cidadãos. O que vai ser diferente é que uns terão certos direitos e outros não, dependendo do seu desempenho escolar. Este regime tem um líder, um representante do país que terá a maioria dos poderes do presidente que o presidente atualmente tem. A Assembleia será dissolvida, juntamente com os partidos políticos. Estes poderão continuar a existir, se assim o entenderem, mas nunca oficialmente. O governo será deposto, mas os ministérios continuarão a existir, tal como os órgãos necessários para o correto funcionamento do país. Para os cidadãos exercerem o seu direito, irão ser criadas máquinas de voto que começam a sessão de voto por fazer um scan à impressão digital do cidadão. E aí, este poderá exercer o seu direito. Nesta máquina, irá escrever a sua medida com 3 vantagens e 3 desvantagens. E a sua medida, mais as dos outros cidadãos que quiserem dar a sua sugestão, irão ser sorteadas em horário nobre no canal público à sexta-feira. Depois desta medida ser sorteada, irá ser sujeita a um voto de sim ou não durante o fim de semana. Para os cidadãos escolherem se querem votar, se querem que a sua que seja aplicada ou não, todas as semanas é sorteada e votada uma medida nova. A localização destas máquinas de voto irá ser na Câmara Municipal e todas as sedes de Conselho. As pessoas que não podem votar em medidas ou sugerir as mesmas não estarão tão afastadas da política. O líder continuará a ser eleito 4 em 4 anos e continuarão a ter o direito de votar no seu presidente da Câmara ou de junta de freguesia ou até de comissão de melhoramentos, se tal for o caso, das suas respectivas aldeias. Com este regime, pretende criar uma sociedade mais consciente do conceito de política e mais interventiva na mesma, que se responsabilize mais pelas suas decisões e que não estejam tão afastadas da política como no regime atual. Quero que cada cidadão, quando propõe ou vota numa medida, tenha a consciência de que como essa medida pode afetar o seu futuro, de uma maneira boa ou má. Não é suposto o cidadão votar ou propor uma medida que apenas o favoreça a ele ou apenas o favoreça a uma minoria, o que venha a prejudicar o bom funcionamento do país, como, por exemplo, um aumento drástico no salário mínimo que mergulha o país numa enorme crise, ou mudar para um regime que vá contra os direitos humanos ou de natureza fascista que oprime as capacidades de cada um de nós. Não, com este regime eu pretendo unir todos para o bem de todos. Muito bem, Francisco. Isso é que está aí uma arquitetura. Olha, já temos aqui a Carolina, que também gosta de política, quase a explodir. Eu reparei. Está quase a explodir. Eu acho que todos nós nos interrogámos como é que isso se põe em prática, mas tu explicas aí até de certo ponto. Eu sei que a Carolina vai já intervir. Vais, porque tu vais já criticar, não é? Vais já dizer que não concordas. Vais criticar à vontade. Olha, eu só quero colocar aqui uma nuance. Pode parecer violento o que o Francisco está a propor, mas eu interrogo-vos. A sociedade tal como a temos hoje estruturada, os cidadãos da forma como os temos, os alunos que nós temos nas escolas públicas, onde se gasta dinheiro de todos nós, está a funcionar bem? A nossa democracia está a funcionar bem? Os cidadãos estão a exercer corretamente os seus direitos políticos e cívicos? De facto, têm consciência daquilo que fazem e no que votam? Parece muito igualitário o sistema que temos hoje. Chama toda a gente para a escola. Toda a gente que está na escola está a aproveitar o que se lhes dá. Será que impor... Eu concordo, devo-vos dizer, que já sou professora há um quarto de século. E, se calhar, há uns anos atrás, se o Francisco me dissesse isto, eu não concordava. E hoje concordo. Porque eu, de facto, começo a ficar já farta de ver gente no ensino que não merece lá estar. Que está a gastar o dinheiro aos pais, ao país e que está a desaproveitar tudo o que se lhe dá. Então, se calhar, se colocássemos este patamar em que as pessoas têm que lutar por ser melhores para garantir a cidadania, se calhar tínhamos pessoas com mais expectativas, com mais vontade de trabalhar e mais responsáveis. Eu temo que com o sistema que temos nós estamos a criar irresponsáveis. Vocês olham à volta e vocês veem como é que está a nossa juventude, como é que estão os vossos colegas. E portanto, Carolina, antes que tu digas que isto é completamente antidemocrático e que não faz qualquer sentido nos nossos dias, se calhar eu devolvo-te, eu em parte concordo com o que ali está. Porque o que o Francisco está a tentar é que a nossa sociedade evolua no sentido positivo e que as pessoas se preparem o melhor possível e que lutem de facto pela cidadania e lhe deem valor, que a maior parte das pessoas hoje, nós questionamos-nos, aliás, vocês sabem que um dos problemas da nossa democracia atual é a abstenção. As pessoas têm direito à cidadania e nem sequer o exercem e nem sequer lhe dão valor. Então para que serve a democracia? Carolina, queres agora criticar? Não, então vou dar a palavra à Inês, que é Inês, de certeza, a minha opinião. Pareceu-te muito violento o que o Francisco apresentou? À primeira vista, sim, confesso. Mas concordo especialmente no que diz respeito à educação, porque realmente temos alunos desmotivados, que não se empenham, que não trabalham, que realmente andam a gastar o dinheiro ao Estado e também aos próprios pais, andam a gastar o tempo dos professores e não usufruem dos meios que lhes dão. E por isso acho que estes alunos, talvez se lhes fossem delimitadas algumas metas, alguns patamares, alguns níveis, talvez eles se esforçassem mais para os alcançar e assim pudéssemos ter jovens mais instruídos e mais capazes e futuramente serem capazes de eleger quem nos represente melhor, participem mais ativamente na nossa sociedade. Talvez esta pudesse ser uma boa medida. Pois, porque se calhar muitos deles não fazem porque não querem. Exatamente. Não é porque não estamos aqui a falar, não estamos aqui a dizer que são os incapazes que vão ficar Exatamente. Para trás, porque nós sabemos que muitos dos jovens que têm maus resultados escolares não é porque têm muitas capacidades, estão a desperdiçá-las, não sabem quais são as suas prioridades. Talvez Exatamente. Não e não têm metas, não têm objetivos, não definem objetivos para a sua vida. Como dizia o Sr. Vereador há bocado, um dos grandes problemas do ensino é a falta de expectativa dos jovens. Parece que nada lhes interessa, nada é importante, o saber não é importante, o valorizarem-se não é importante. Só é importante o quê? O ter? O ter telemóvel topo Exato. De gama, o ter computador topo de gama, o ter entretenimento, o ter discoteca ao fim de semana. Isso é que é importante na vida? Ser um cidadão mais ativo, mais consciente, mais capaz e mais instruído, isso não é mais importante que tudo o resto? Se calhar estamos a inverter tudo na nossa sociedade. Portanto, eu gostei muito do teu texto. Pode ser muito violento, mas eu acho que nos dava um programa inteiro só a discutir estas questões. Eu acho que concluiu que o cidadão, todas as pessoas continuarão a ser cidadãos, continuarão a ter cidadania, mas haverá uns com direitos diferentes dos outros. Pronto, os que passarem para o 12º ano terão o direito de sugerir medidas que depois irão a voto. Porque também trabalharam para isso. Sim, isto é uma motivação até para os outros. Muito bem, Francisco. Eu concordo com grande parte do que está aí. E se calhar, como te digo, se calhar há uns anos atrás achava que isso era completamente antidemocrático. Só que a nossa realidade de hoje, de facto, está-me a desagradar muito. E é bom que todos estejamos alerta. Alguém mais quer opinar sobre o assunto? Diz, Carolina. Eu concordo em certa parte e não com o que o Francisco propõe. Disse. Achas que é antidemocrático? Sim, muito. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que concordo que tenham que haver metas e que os alunos tenham que se esforçar para serem melhores. Para serem melhores. Mas não é dessa violência. Quer dizer, agora não tenho 70 valores a determinar. 70%. 70% da geografia, porque não é uma disciplina que eu adoro e não. Foi o que eu percebi, peraí. Ó, Carolina, convenhamos, 70% não é difícil tirar. Mesmo, eu não estou a dizer que não é, pode ser mais que isso. Mas imagino que eu não consigo tirar, depois não posso ir para a humanidade. Ele está a dizer que é 70% no geral da média. Ah, é no geral. Pronto, mesmo assim, se eu tirasse uma nota de geografia, vinha-me baixar a média. Pois, mas no geral terás de ter, segundo ele, 70% pelo menos. Pronto, e não é só isso. Ó, professora, eu acho que todos os cidadãos têm que contribuir para, para escolherem as medidas, para, para elegerem quem os governa. Não é só uma percentagem a escolher, porque os outros depois têm que ficar ali a olhar. E tu achas que eles hoje têm toda a oportunidade de escolher inconscientemente? Nem todos, eu não estou a dizer que... Nós já falámos disto antes da abstenção, nem todos têm. Mas também não é... Também falámos que não era só um problema de não quererem, é por terem, é por não terem informação também, é por várias, ou por não, podem até não concordar com nenhuma de, com não quererem votar, acabou, não concordam com nenhum, com o representante de nenhuma lista, não votam, professora, isso aí eu voto em branco. Eu não. Mas voto em branco é diferente. Votar em branco é diferente da abstenção, eu concordo. Mas se não concordam com nenhum representante da lista, não são obrigados a votar para elegerem uma pessoa que só vai lá fazer mal. Também não concordo. Acho que isto foi. Acho que esse tipo de democracia é um bocado violento demais. E acho que não sou a única a pensar assim. Olha, mas há aqui um aspecto que é importante e que tu com certeza concordas. O ensino tem que ser mais exigente. O ensino tem que ser mais exigente. E os pais têm que ser mais exigentes com os filhos. Aí é que está o problema, professora. A educação que os pais dão aos filhos. Porque não podemos. Ai, agora o meu filho tem mais notas, mas vou-lhe dar o que ele queira, porque pronto. Que é para... Não é? Não pode ser assim, professora, não é? Exato. A sociedade tem que repensar porque como está a educar os jovens. Se nós formos bem a ver, nem é os filhos que têm a culpa. Eles têm culpa, em parte têm culpa. Vem da parte de casa. Muito bem. Muito bem. Trouxeste aí mais chega importante. Quem educa são os pais, em primeiro lugar, e são depois os professores. Fundamentalmente, claro. A educação vem de casa. Diz Francisco. Agora, eu tenho duas perguntas para ti. A primeira é... Então... Eu fiz isto assim, eu engendrei isto assim porque as pessoas, há certa gente que não tem assim capacidade intelectual para intervir diretamente na política. Estás a ver uma pessoa, um analfabeto, como por exemplo, uma pessoa que nunca foi à escola a dar ideias para uma medida, a pôr uma medida ou a saber o futuro que essa medida lhe vai trazer. Eu não. Pior. E aqueles que andam 9 anos e 12 na escola e são praticamente analfabetos e não sabem opinar sobre nada? Como é que essas pessoas vão votar e vão eleger medidas quando não fazem mínima ideia às vezes do que é que elas significam? E depois, como é que tu achas isto antidemocrático? Isto acho que é o mais democrático que podia existir. Agora tens uma elitezinha minúscula num parlamento a discutir medidas. Aqui terias mais, se tudo corresse bem, mais de 50% da população a intervir diretamente. Se corresse bem, poder não correr. Se correr mal, seria 20% mais ou menos. Mas já era muito mais. A questão do analfabetismo é que a percentagem da nossa população que é analfabeta é muito pequena. É, querida, mas a semi-analfabeta. Eu sei. Porque não há 24 anos para tirar os cursos. Peraí. Portanto, mas eu acho que, mesmo sendo analfabeto ou não tendo todas as... Todos os conhecimentos devidos para exercer a política. Não só, todos os anos escolares, tem que ter uma opinião, porque nós todos temos opinião, temos que expressar. Achas? Eu acho que sim, nós todos temos direito a expressar a nossa opinião. E devíamos expressá-la. E devíamos. Foi. Mas temos o direito. Temos que. Eu tenho o direito de dizer que não gosto. Como a professora e a Inês e o Francisco têm o direito a dizer que gostam. E eu posso discordar à vontade. Isso é democracia. Isso é democracia. O que a Carolina está de certeza a querer dizer é que, bem ou mal, toda a gente tem uma opinião, seja errada ou seja incorreta. Mas atualmente ouvem essa tua opinião. As pessoas estão no Parlamento. Não. Os que lá estão agora não. Os que virão a seguir podem ouvir. Não. Uma coisa que eu não acredito. Pois, nesta. Mas assim nesta também, com essa violência. A opinião fica ouvida e posta em ação muito mais facilmente. Tudo aqui, então, com essa Carolina violência, já está a derreter com a discussão. Eu já. Com essa violência também não acho que é maneira de impor ao povo. Olha, agora tens que chegar ao 12º ano e aí já podes impor medidas. E depois só tens uma oportunidade para entrar no ensino superior. Tens mais. Opa, não pode ser muito assim. Drástico. É muito drástico, professora. Nós somos um povo pacato. Somos demasiado pacato. Demasiado. Andamos a tolerar o que não devemos. Se isto fosse em Espanha ou noutro país qualquer, Não sei. Pronto, temos que terminar por aqui, Francisco. Se quiseres, podes voltar a trazer este tema no próximo programa. Porque o nosso programa já vai longo isto. Olha, tu e a Carolina chegavam para acabar isto, até daqui a uma hora ainda cá estavam. Portanto, temos que prosseguir, não é assim? Rádio Boa Nova, 100.2 FM. A Namora foi escolhida por António Pedro Vasconcelos para interpretar o tema original do seu mais recente filme, Os Gatos Não Têm Vertigens, estreado no passado dia 25 de setembro. Com Destinos do Amor, a canção, também ela escrita pelo cineasta, dá voz a uma história de amor e amizade entre um jovem de 18 anos e uma idosa de 73. Este é o primeiro inédito Ana Moura após o lançamento multiplatinado disco Desfado. A cantora tem agendados, até o final do corrente ano, espetáculos em países como Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Suécia, Canadá, Estados Unidos, América, México, Letónia e Polónia. Vivemos sempre sem pedir licença. Cantávamos cantigas proibidas. Vencemos os apelos da descrença, que não deixaram mágoas nem feridas. Clandestinos do amor, sábios e loucos, vivemos de promessas ao luar. Das noites que souberam sempre a pouco, sem saber o que havia para jantar. Mas enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir a tua voz. Contigo não há frio, nem inverno. E a música que ouvimos vem de nós. Sem saber o que era o perigo de beijos e de cravos encarnados, do calor do vinho e dos amigos, daquilo que para os outros é pecado. Tu sabias que eu vinha ter contigo, pegaste-me na mão para dançar. Como se acordasse um sonho antigo, nem a morte nos pode separar. Nós somos um instante no infinito, um fragmento à deriva no universo. O que somos não é para ser dito. Sinto não cabe num só verso. E enquanto olhares para mim, eu sou eterna. Estou viva enquanto ouvir a tua voz. Contigo não há frio. E a música que ouvimos vem de thank you. Ora, vamos agora aqui para o nosso estreante, que está aqui nervoso há não sei quantas horas, que é o nosso Pedro Baila, que nos vai apresentar então o Desporto Automóvel, uma rubrica nova no nosso programa. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Vamos lá a essa rubrica. Então, no passado fim de semana decorreu para o Campeonato Nacional de Todo Terreno, entre Vila Nova de Gaia e Régua, a barra TT Rota de Douro. Miguel Barbosa venceu por 22 segundos de diferença para Ricardo Porano. Rómulo Branco garantiu o terceiro lugar na frente de Nuno Matos, que finalmente termina uma prova. E João Belo completa o top 5. As contas para achar um campeão tornam-se assim mais simples. Se Miguel Barbosa vencer em Porto Alegre, é campeão. E se o vencedor for Ricardo Porém, é dele o título nacional de todo terreno. Claro que há ainda várias outras possibilidades, dependendo da posição de cada piloto na prova de Porto Alegre. Apesar de ter vencido, Miguel Barbosa e outros pilotos queixaram-se no final do primeiro troço da barra TT Rota de Douro, principalmente da falta de segurança. Outros pilotos afirmam que o percurso estava mal marcado, tal como Ricardo Porém e Rómulo Branco. Devido à anulação do Rally TT Pinhais do Zezer, a próxima e última prova será nos dias 30 de outubro e 1 de novembro, em Porto Alegre. Nos dias 19 e 20 de setembro, realizou-se o Rally de Mortágua, a contar para o Campeonato Nacional de Rallys. João Barros venceu após grande duelo com José Fontes. O piloto do Ford Fiesta R5 estava a 2,1 segundos de José Fontes, mas na segunda e decisiva passagem pelo troço de Terzói, João Barros conseguiu retirar 16 segundos do seu tempo, acabando com uma vantagem de 2,6 segundos para o piloto do Porsche 997. João Barros alcança assim a sua primeira vitória no CNR. José Fontes terminou em segundo e em terceiro a Drusilo Lopes. Ainda no top 5 ficou Ricardo Teodósio e Paulo Neto. Na geral, do CNR, Pedro Meireles é o virtual campeão, seguido por João Barros e Drusilo Lopes. Em quarto está José Fontes e em quinto Ricardo Teodósio. A próxima prova será o Rally Castelo Branco, que será realizado nos dias 17 e 18 de outubro. No Campeonato Nacional de Velocidade, a dupla Miguel Barbosa e José Fontes é agora líder do campeonato, com 161 pontos, seguida por Pedro Salvador e Carlos Vieira, com 153 pontos, e em terceiro Stefano Duval, com 147. Estando tudo em aberto, o campeonato será decidido nos dias 4 e 5 de outubro, na prova Estoril Racing Weekend. Para o Campeonato Alemão de Turismo, no passado fim de semana, de 27 e 28, Mike Rockenfeller venceu a pole position em Zandvoort. Marco Wittmann bateu Mortara, ficando com a segunda posição e Mortara com a terceira. Em quarto ficou Jamie Green e em quinto Nick Muller. Pascal foi o único piloto da Mercedes a passar à fase final da qualificação, ficando com a 6ª posição. António Félix da Costa qualificou-se apenas na 19ª posição. A Audi finalmente saiu com uma vitória, sendo Matias Ekström o vencedor da penúltima jornada do DTM. O piloto sueco tinha partido da 9ª posição, mas foi o principal beneficiado das 4 situações de safety car, causadas pelos acidentes de Adrian Tambay, Augusto Farfus, Nico Müller e Gary Paffett. Devido às situações de safety car, António Félix da Costa foi um dos prejudicados, pois os pilotos ficaram reagrupados pelo segundo safety car, que o impediram de trocar de pneus, e pelo terceiro, que o deixaram mais lento que os pilotos com pneus mais frescos. Marco Wittmann liderou a fase inicial da corrida, mas ao cometer um erro, Mike Rockenfeller passou a liderar a corrida. Wittmann foi o primeiro a trocar de pneus e beneficiou do primeiro safety car para ficar melhor classificado entre os pilotos com pneus macios. Mas as situações seguintes de bandeiras amarelas deixaram nas mãos de Ekström, que recuperou vários lugares até atacar o virtual campeão. Mesmo assim, Wittmann terminou em segundo, enquanto Rockenfeller adiou demasiado a paragem e caiu para as posições que não pontuou. Tom Zick teve uma boa prova e completou o pódio, graças ao abandono de Müller, enquanto Mortara recuperou até quarto, defendendo-se de Christian Vietoris. Maxim Martin bateu Pascal na luta pelo 6º lugar. A fechar o top 10 ficou Daniel Juncadella em 8º e em 9º Robert Wickens, e em 10º Timo Scheider. Félix da Costa terminou em 14º. A última prova será em Hockenheim no dia 19. Marco Marquez começou com o pé direito no GP de Aragão, conquistando mais uma pole position no MotoGP. Marquez bateu Pedrosa por 3 décimos de segundo e em terceiro ficou Andrea Iannone. Ainda no top 5 ficaram Paul Espargaró e Karl Crutchlow, que bateram Valentino Rossi e Jorge Lourenço, que terminaram em 6º e 7º respectivamente. Andrea Iannone foi a primeira surpresa da corrida, liderando até cair. Depois Marquez ficou na dianteira à frente de Lourenço, Pedrosa e Rossi. Mais tarde a chuva alterou tudo e quando faltavam 6 voltas para o final da corrida, Alexis Espargaró foi trocado para a moto com pneus de pista molhada, o mesmo sucedendo com Jorge Lourenço. Marquez permaneceu em pista e caiu pouco depois. Ainda foi às boxes a 2 voltas do fim, mas só conseguiu chegar em 13º. Pedrosa foi 14º. Valentino Rossi também caiu e foi protagonista de uma queda aparatosa. Ainda precisou de ajuda médica, pois saiu de maca da pista, embora esteja bem e tenha ido ao hospital apenas por precaução. Lourenço chegou à liderança e por lá se manteve, conquistando assim a sua primeira vitória deste ano. Desta forma, Alex Espargaró foi segundo na frente de Karl Crutchlow. Os 5 primeiros contaram ainda com Stefan Bradl e Bradley Smith, que tiraram partido das quedas à frente deles. Ao piloto de 21 anos, Marquez, basta ficar na frente de Pedrosa e Rossi na corrida de Japão para assegurar o título que irá decorrer a 12 de outubro. A Fórmula 1 também irá voltar no Grande Prémio de Japão no dia 5, estando Lewis Hamilton com 241 pontos, em segundo o seu colega de equipa Nico Rosberg com 238 e em terceiro o piloto da Red Bull Daniel Ricciardo. Ainda no mesmo fim de semana irá decorrer a prova em Pequim para o WTCC e o Rally de França para o WRC. Nos lugares do pódio do WTCC estão os pilotos da Citroën. Em primeiro, José Maria López. Em segundo, Ivan Müller. No último lugar do pódio, Sebastián Loeb. O piloto português está em quarto, à frente do seu colega de equipa, Gabriel Tarquini. No WRC, já há campeão, Sebastián Ogier. Rari Matti Latvala está em segundo e Andreas Mikkelsen em terceiro. Ainda nos 5 primeiros estão Mikko Hirvonen e Thierry Neuville. Rádio Boa Nova. Yes! Sim, senhor. Isto é que é uma revista aqui do desporto automóvel em pleno. Pedro, saíste muito bem. Tens uma voz muito boa para a rádio. Tens uma voz radiofónica. E és uma ótima aquisição. As duas meninas que estão aqui só a assistir estão extasiadas com isto. Estão a achar que isto está a demorar há muito tempo. Já é muito tarde. Isto não costuma ser tão longo, queridas. Mas o que é que estão a achar disto? Digam para o nosso público. Estão a gostar ou não vão cá pôr mais os pés? Então, estamos a gostar. Estamos a gostar. Inês, então, qual é a tua opinião? Achavas que isto era assim, que se gravava um programa? Sim, achava. Somos um bocadinho malucos. Sim, mas... Pronto, mas faz parte. Mas faz parte. Ok. Mas é um ambiente animado. Isto costuma ser sempre assim de animado. A Inês, os que já cá estão há mais tempo, e o Pedro sabem que isto é assim. Pois muito bem. E agora ainda temos uma notícia de âmbito... Nacional. Faça então, favor, senhora jornalista. Nas notícias de âmbito nacional, traga a comemoração do Dia Internacional do Idoso. Comemorou-se no dia 1 de outubro o Dia Internacional do Idoso. Para assinalar esta data, o Papa Francisco apelou no Vaticano para que os lares de idosos se tornem realmente casas e não prisões. O líder da Igreja Católica discursou perante cerca de 40 mil idosos que se concentraram na Praça de São Pedro. Não pode haver centros onde os anciãos vivam escondidos e esquecidos, sublinhou o Papa, que voltou a denunciar a chamada cultura do descarte. Para Francisco, o abandono dos idosos nestas instituições é uma eutanásia escondida. Em Portugal, esta realidade não é exceção, visto que mais de 78 mil idosos estão a viver em lares, segundo os dados mais recentes do Instituto de Segurança Social, que revela também que existem mais de 76 mil pessoas a usufruir de apoio domiciliário. Relativamente às restantes respostas, o Instituto de Segurança Social adianta que 42 mil pessoas usou os centros de dia, outras 20 mil os centros de convívio, enquanto 172 mil usufruem dos centros de noite. Já no que diz respeito ao acolhimento familiar, havia 727 pessoas em 2013 abrangidas por esta resposta social, que passa por integrar temporariamente ou permanentemente pessoas idosas em famílias capazes de lhes proporcionar um ambiente estável e seguro. De acordo com o Instituto de Segurança Social, tem-se registado um aumento claro e significativo, quer no alargamento do número de vagas das diferentes respostas sociais, quer na sua diversificação, e revela que essa tem sido igualmente a tendência na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. A administradora da Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa apontou o isolamento como o principal problema de quem é idoso e vive na capital, defendendo a interação entre gerações como solução. Em declarações à agência Luso, a propósito do Dia Internacional do Idoso, Rita Valadas afirmou que o principal problema de quem é idoso e vive na cidade de Lisboa é o isolamento e, consequentemente, a solidão. Segundo a responsável pela Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a capital do país tem uma percentagem muito elevada de pessoas com mais de 65 anos, o que faz dela a cidade mais idosa da Europa. Para Rita Valadas, há um alinhamento da cidade em relação às pessoas e um alinhamento das pessoas em relação às suas necessidades, o que faz com que muitas pessoas idosas se isolem de forma inconsciente e se afastem dos serviços disponíveis. Os idosos não têm de viver como se vivessem num asilo alargado, onde só se encontram com pessoas idosas, porque isso também não é natural na vivência ao longo da vida. E cá por isso aos jovens perceber que há problemas que eles não sabem resolver e que os idosos podem ajudar. Neste sentido, defendeu que a solução pode e deve passar pela interação entre as gerações mais velhas e as mais novas, onde possa haver uma troca de competências que ajude a estimular os mais idosos, potenciando o que deveria ser uma convivência natural. Olha, esse era um bom tema também para discutirmos aqui, que é mesmo como diz o Papa Francisco, é a cultura do descarte. São idosos, mas são abandonados, exatamente, e rejeitados muitas vezes pela própria família que eles criaram. É a desumanização da nossa sociedade. Este é outro ponto onde a nossa sociedade está sempre negativa. É se calhar um bom tema para trazermos aqui noutra ocasião. 100.2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. Vamos passar à escola e o meio notícias. Como estamos na primeira etapa do ano letivo, ainda não dispomos da totalidade da informação relativamente ao plano de atividades anual. Contudo, temos já conhecimento que, apesar das vicissitudes por que passa o ensino, os professores das diversas áreas disciplinares e clubes continuam motivados e empenhados em fazerem da nossa escola um espaço de enriquecimento, de inovação e de criatividade. Provam a quantidade e qualidade das atividades extracurriculares já propostas à direção da escola e que aqui daremos conta. O Clube Europeu já iniciou as suas atividades com o projeto Comênios, que decorreu de 23 a 27 de setembro em Sófia, capital da Bulgária. André Alves, Diogo Henriques, Filipe Lourenço e José Miguel Almeida foram os alunos que desta vez participaram no encontro do projeto Comênios Global Style em Sófia, na Bulgária, entre os dias 23 e 27 de setembro. Acompanharam-nos as professoras Fátima Conceiro e Sandra Fidal. Viagens sem sobressaltos, um ambiente escolar distinto, um currículo diverso, uma língua quase imperceptível, workshops variados, visitas culturais, muita história, novos sabores, diferentes tradições e, claro, muita interação e estreitamento de laços com os colegas das nacionalidades envolvidas, austríacos, búlgaros, eslovenos, italianos e polacos. A língua inglesa apadrinhou estas novas relações e até houve algumas lágrimas na despedida, não só por parte dos alunos, mas também das mães e pais que tão bem os acolheram. Uma semana organizada pela Escola Anfitriã, tem o nome de um ex-primeiro-ministro inglês defensor da soberania búlgara, de uma maneira muito cuidada. O programa incluiu a recepção com uma das diretoras, a visita às instalações da escola e algumas salas de aula de coreano, árabe e japonês, algumas das línguas aí lecionadas. A capital, Sófia, foi-nos mostrada em visita guiada por uma, no mínimo, septuagenária, cheia de vida e de saber. De realçar a Catedral Ortodoxa, o Teatro Nacional, os inúmeros vestígios romanos, a mesquita e um sem número de imponentes edifícios do Estado. Algo degradada e pouco cuidada em algumas zonas, a cidade tem um centro histórico e áreas comerciais e residenciais bem reabilitadas e com muita vida. Com a cadeia montanhosa de Vitosha sempre à vista e viajando ao longo do seu vale, rolamos por umas duas horas até Bachovo para visitar o seu mosteiro ortodoxo do século XI. Com magníficos frescos muito bem preservados. Seguiu-se a visita ao centro histórico da cidade de Plovdiv, segunda cidade búlgara, estabelecida em 4000 a.C., onde predomina um conjunto arquitetónico tradicional notável, uma fortaleza, um teatro romano, igrejas, mesquitas e templos. Os alunos participaram em workshops, onde produziram objetos decorativos tradicionais, decoraram peças de mobiliário e utilizaram um programa informático de construção de modelos habitacionais criados pelos alunos do projeto. Estes alunos perderam quase uma semana de aulas, mas ganharam tanto mais. Porque a verdade é que quando se participa em atividades extracurriculares ganha-se muito mais do que se ganha por vezes estando na sala de aula. Nascida em Lisboa e a viver em Londres, Ana Calveira foi descoberta num dos ambientes em que se sente mais confortável, no palco. A voz com que nos seduz conta-nos histórias sobre mulheres, das reais áreas que habitam no nosso imaginário, das suas diferenças e aquilo que têm todas em comum. Com o nome artístico de Sherry, chega esta semana às plataformas digitais o seu disco de estreia London Express, e o primeiro single Five Knives já pode ser ouvido na banda sonora da novela Beijo do Escorpião, na TVI. A canção fala do poder das palavras que numa discussão metaforicamente se transformam em facas mortais. Talking it so easy to let the words come out of your mouth, flying like a flock of piercing knives. Your heart might be warm and tender, but words break through as cold. I could go back now and say I want you, I need you tonight. I was waiting for you. I want you, I need you tonight. Five knives stabbed in now the words I said to you, hanging on the wall of memories. It will be surprising to you, the sweetest thoughts de escolas de Oliveira do Hospital. Daqui é Cherry e queria agradecer-vos pela vossa escolha e por me deixarem participar na Escola e o Meio, aqui na Rádio Boa Nova, e desejo-vos muito boas notas e muito boa música. Um beijinho. Boa Nova FM. Por hoje é tudo, despedimos-nos até ao próximo programa. Voltamos a reiterar o convite para os alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital que estejam interessados participarem no Clube de Rádio e virem a fazer parte deste programa A Escola e o Meio. Muito obrigada pela sua atenção.